lindas frases de preta, eu te amo, a princesa de apenas 16. Já está imaginando um belo palácio com rosas vermelhas no jardim, uma ceia farta com a família brindada com gin. Tipo novela, uma família exemplar, tipo aquela cena que ela viu lá na televisão passar. Ah, ah, que bom seria se para o fulano o plano também fosse uma família, mas não. O neguinho toca num grupinho, canta samba no pé, West Coast na carteira tem din-din. Não importa se veio do pai, ela já se iludiu e vai. Nada planejado, mas tá feliz. Proporcionar amor pro namorado, ela sempre quis. Infeliz quando amor dado não é mútuo, tipo quando enterra teus sonhos em um túmulo. Tô muito no pensamento, tudo complicado. Barriga crescendo em shows, torturas e desmaios. Mentiras para a avó que com carinho a criou. Mas uma mulher 50 anos, por isso já passou, né? Tenha fé em Deus, filha, vai, conte tudo. Se ele te ama, realmente vai enfrentar o mundo. Uma bela adormecida existe, Branca de Neve existe. Abandonada foi Alice. Um buquê de rosas vermelhas no chão, sua jura de amor foi totalmente em vão. Chove lá fora, aonde está você agora? Um buquê de rosas no chão, sua jura de amor foi totalmente em vão. Chove lá fora, aonde está? Aonde está você agora? Contrações e muita dor. Na mesa de cirurgia ela sofre, enquanto isso o amor se diverte no pagode. Calma, respira. O choro da criança tranquiliza, esqueça o pesadelo, seu sonho se realiza. Tudo bem, não era o que esperava, mãe, ó, 17. Mas o sonho da família feliz prevalece, a avó evangélica a Deus agradece. Agora é pisa, lembra da filha falecida, sem tristeza. Mas sem Deus que a vida escreve, lágrimas e prece. Um lá humilde, mas eu já ouvi o caráter que define. Aonde come dos mais uma boca, fortalece o time com tristeza de joelhos. Ela olha o texto, se emociona e olha pro anjo. Amanhã bem cedo vou levantar, tenho fé, um emprego vou encontrar. Prometo nunca mais lhe desapontar. Com amor, respeito eu quero e vou te coroar. Faça a sua parte que do céu vem a resposta divina. 2 meses de registro na carteira, promessa é de vida. O novo rumo foi dado, lá em cima Deus, aqui ela e a avó do lado. O sonho de vencer a paz sobreviver. Filho, eu amo você. Um buquê de rosas vermelhas no chão, sua jura de amor foi totalmente em vão. Chove lá fora, aonde está você agora? Um buquê de rosas no chão, sua jura de amor foi totalmente em vão. Chove lá fora, aonde está você agora? Pesquisa o preço do leite, 2 caixas do mais barato. Observa no corredor seu ex-namorado, feliz de mão dada com outra, parece até apaixonado. No carrinho vê carvão e carne pro churrasco. Ali o mundo desaba, vem abaixo, ela sente amargo do sonho frustrado. O homem a quem amou, o primeiro para quem se entregou, o filho bastardo por ele se tornou. Ela chega em casa em lágrimas, o neném a ver do colo da avó e dá risada, sem saber de nada, não teve culpa de nada. Mas ele é quem mais sofre, ele é quem mais paga. O diabo não se cansa e contamina a brincadeira. Imagina a frase dita pra uma mãe solteira. Ô, nego, tá rodada. A mina é mó fácil, tá louca, né? Cê sabe, true, pra tirar o atraso. Mais vaias pro fracasso, mãe solteira, sinônimo de guerreira. Dia após dia se fortalece na igreja, com fé. O leite não falta na madeira, com punhos fortes da vitória. Levantou a bandeira hoje, sabe e acredita que a frustração é coisa do passado e a derrota foi criada somente para os fracos. O filho segue o exemplo de amor. É mãe, é pai da criança que criou. Um buquê de rosas vermelhas no chão. Sua jura de amor foi totalmente em vão. Chove lá fora, aonde está você agora? Um buquê de rosas no chão.